toda a saudade invadir seu coração. Irás então me pedir perdão. Eu lhe parei sentir os males que passei. Não te aceito de novo, mas já lhe perdoei. Eu lhe parei sentir os males que passei. Não te aceito de novo, mas já lhe perdoei. Nossa vida exuberante era uma tela deslumbrante, pintada pelo nosso Criador. Quando seu amor foi acabando, a tela foi desbotando e o destino não é restaurador. Francamente, eu lamento seu enorme sofrimento, mas não tenho lenitivo pra sua dor. Quando a saudade invadir seu coração, virás então me pedir perdão. Eu lhe parei sentir os males que passei. Não te aceito de novo, mas já lhe perdoei. Eu lhe parei sentir os males que passei. Não te aceito de novo, mas já lhe perdoei. Nossa vida exuberante era uma tela deslumbrante, pintada pelo nosso Criador. Quando seu amor foi acabando, a tela foi desbotando e o destino não é restaurador. Francamente, eu lamento seu enorme sofrimento, mas não tenho lenitivo pra sua dor.